Só tenho isso a dizer. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lacote. Tá de vir que tá no pulso, no bolso tá uma lote. Só, vem jaca, fumando da forte. Só, trajadão de glock. Só, fumando da forte. Só, trajadão de glock. Só fumando da forte. Só, trajadão de glock. Só fumando da forte. Porra, sem ensaiar já tá assim, a favela entende. Rapaz, a gente chega bem arrumado, trajadão, tá ligado? Porque a gente só acha pessoas pra querer nossa derrota, pô. Só que Deus é com nós. Quem achou que nós tá fraco, nós tá forte, pô. Tá ligado? Porque Deus deixa nós forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lacote. Tá de vir que tá no bolso tá uma lote. Só, eita, vem jaca, fumando da forte. Trajadão de glock, fumando da forte. Trajadão de glock, e tu mostrando o pacote. Fumando da forte, trajadão de glock. Só, fumando da forte. Trajadão de glock, eita, fumando da forte. Trajadão de glock, eu só fumando da forte. Trajadão de glock. E que isso, só fumando da forte. Trajadão de glock, atividade na quebrada. Atividade na quebrada. Fumando da forte. Trajadão de glock. E ela tá como? E ela tá como? Vim jaca, só jogando o pacote. Ele tá jogando o pacote, ela. Ele tá jogando o pacote. Tá jogando o pacote. Ele tá jogando o pacote, ela. Ele tá jogando. Eita! Tá jogando. Ei! Só jogando o pacote. Eita, como é que ela tá? Só jogando o pacote. Os crias de glock. Da cabeça mais uma vez, ó. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que o pai tá forte. Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lacote. Nós e eita, no bolso tá uma lote. Só, fumando da forte. Trajadão de glock, eu só fumando da forte. Trajadão de glock, eu só fumando da forte. Trajadão de glock, só fumo. Ignorante, MC, ignorante. Fumando da forte. Trajadão, meu pela pouco. Fumando da forte. Minha gamboa, meu banquinho. Só fumando da forte. Trajadão de glock, meu nordeste. Fumando da forte. Vem com madeira. Só de lalá, pô, tá ligado? Só de lalá, tá ligado? Fumando da forte. Trajadão de glock. Fumando da forte. Trajadão de glock. Só fumando da perta. A favela entende. Isso que importa. Trajadão de glock. Ei, fumando da forte. Entendeu, velho? É, boa. É, gente, quem achou que nós tá fraco, nós tá forte. Nós tá bem arrumado, trajado, daquele jeito, meu filho. Só de lalá, de lazer. Só de lalá, tá ligado? Tá ligado, irmão? Pô, só de lalá, de lazer. Tá ligado? Quem bebe, bebe. Quem... É, pô, cada um com sua lombra. Ei, que isso? Tá ligado? Enquanto o maloqueiro azul tá como? Fumando da forte. Trajadão de glock. Só fumando da forte. Trajadão de glock. Todo de lacote. Jaca gosta, é o jacaré. Trajadão de Glock, todo de Lacoste, fumando da forte, galatinha, parabéns, Jaguar, The Music Brasil, terrível. Moda, se deixar eu solto milhares e milhares de bomba. Se deixar eu solto, tá ligado, bichote? É, se deixar eu solto milhares e milhares de bomba. Mas nós tá de lazer, a favela entende, isso que importa, tá ligado, Frank? Isso que importa, a favela entende, pô. Quem não entende vai ficar sem entender, é importante que a favela entende, isso que importa. Fumando da forte, trajadão de Glock. Fumando Andrés Cedrinhos, o Mural de Rico Alas. Fazer os agradecimentos, importante isso.